Está no ar, Radio Gringas. Agora eu vou fazer uma entrevista aqui para a rádio. E diga o seu nome, a cidade, de onde está falando. Olá, pessoal. Eu sou o Analdo Flores Padilha. E eu falo aqui de Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul. A primeira pergunta é a seguinte. Qual carro você gostaria de ter, se pudesse? Bom, eu sempre gostei muito da marca Koenigsegg e eu gostaria de ter o carro Agera R. Qual instrumento musical você gostaria de ter hoje? O instrumento musical que eu gostaria de ter seria uma bateria. Eu gosto. Show! Ótima escolha! Qual frase você leva para sua vida? Okay. Sem dor, sem ganho. Ela tem muitos significados para mim hoje. Essa pergunta, quer dizer, essa resposta foi formidável. Agora a minha pergunta é a seguinte. Qual cantor ou cantora você acha que canta com perfeição? Qual cantor? Olha, eu gosto muito do Renato Russo. Eu acredito que ele com uma maior perfeição. Qual a última coisa gratificante que você fez? A última coisa gratificante que eu fiz foi ter ajudado uma grávida, que ela estava grávida e ela tinha um bebê no colo junto, e daí caiu um bico do bebê, caiu no chão, e daí eu ajudei ela, ela ficou bem agradecida. Qual o brinquedo na sua infância que você mais apreciava ter? O brinquedo favorito da minha infância, com certeza, foi os carrinhos da Hot Wheels. E qual a parte do corpo você mais aprecia em ti? A parte do corpo que eu mais aprecio é o tórax, o abdômen. O que você acha sobre preconceito? Você já sofreu é uma palavra que eu não gosto. Quando eu vou pronunciar, eu até falo errado, mas sofrer. Qual? Você já sofreu ou já sofreu um preconceito muito ruim? Como é que você... O que você pensa sobre isso? O que você acha sobre o preconceito? Você já sofreu? Você já passou? O que você acha? Bom, eu considero o preconceito como algo inútil. Eu já sofri muito com bullying e sei quanto é cruel isso. Agora a minha pergunta é a seguinte. Duas coisas que você acha que todo homem deveria saber. Eu acho que todo homem deve saber que ele não é melhor que ninguém e que ele não é pior que ninguém. Porque no momento que você tem esse tipo de pensamento, você consegue viver em igualdade e harmonia com tudo e com todos. Para finalizar a entrevista, qual música você quer ouvir aqui na Radio Gringas? Finalizando, agradeço a oportunidade de estar participando aqui da rádio e gostaria de ouvir a música Imagine, do John Lennon. Tocar agora essa música maravilhosa do John Lennon. Agora aqui na Radio Green Gas. A primeira curiosidade é a seguinte: pessoas que preferem sentir frio do que calor tendem a ser mais introvertidas. O arrepio que vem, que você sente, é causado pela dopamina. Por exemplo, quando você ouve uma música boa, aí você sente essa dopamina que é ligada, que é liberada em seu corpo. Existe um despertador para iPhone, para o iPhone, e que doa cerca de 25 centavos para caridade toda vez que você aperta o botão soneca. Pessoas que bebem muito café e outras bebidas cafeinadas têm mais dificuldade em identificar e descrever suas próprias emoções. Isto mesmo,

Coldplay, ela é conhecida mundialmente, e o vocalista da banda, chamado Chris Martin, é multi-instrumentista. Ele toca piano, teclado, violão, guitarra, baixo, bandolim, clarinete, gaita, percussão e trompete. Que banda, hein? Coldplay. Vou tocar agora. Aqui na rádio. So entra. Uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? 오늘 거울 앞에서 내게 무엇이 비춰지고 있는지. 많은 것들이 잊혀져 가고 나는 어느새 달라져 있네. Quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. 얼마나 많은 거짓과 죄를 뿜어가며 여태 살아왔는지, 얼마나 많은 문제들을 풀어냈는지 묻고 싶다. Quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Faço uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Neste domingo agora, eu fiz uma receita super fácil. Eu estava... lá, eu cozinhando um bom de um aipim, e eu pensei, por que não fazer algo diferente com este aipim? Aí depois que ficou prontinho o aipim, eu coloquei um tempero especial no aipim e tirei os fiapos. E mexi até ficar tipo um purê. Aqui no Rio Grande do Sul se fala aipim no lugar de mandioca. Depois eu peguei um azeitinho de oliva de Portugal e coloquei algumas gotinhas. Depois coloquei farinha de rosca e mexi novamente. Depois que ficou tipo uma massa de fazer salgado, eu peguei uma bolinha e abri. Depois eu coloquei queijo e uma colher pequenina de molho de tomate. E fechei como se fosse uma coxinha. Depois peguei um refratário e untei com azeite e depois joguei farofa no refratário, para a coxinha não ficar grudada. Depois que coloquei no forno, eu lembrei que eu poderia ter colocado uma couve picadinha dentro da coxinha para incrementar. E depois que ficou pronto, eu degustei essa maravilhosidade. Ficou maravilhoso. Ficou divino. Ficou sem palavras. A palavra que define é maravilhosidade. E para acompanhar essa deliciosidade, um suquinho de laranja, gengibre e couve, conhecido como suco detox. É só pegar as laranjas, espremer, colocar no liquidificador com gengibre e couve. Fica, ó, delícia. A próxima música que vou tocar agora é uma música que eu aprecio muitíssimo. E eu vou tocar agora um trecho de como é. Essa música tem uma batida muito boa e eu vou tocar agora. Saiba qual é a música. Aqui, agora, aqui. Aqui. Aqui, aqui, aqui, aqui. Na radio. Green Girls. Okay. Who's ready to get really hot and sweaty? Okay. Who's ready to do it like a dude? Drop my purse, grab my hat, I like you. We can do it like a mother.

de desenvolver uma forma para as pessoas entrarem em um estabelecimento que fique aberto 24 horas até de madrugada. A pessoa vai ser assim, tipo, a pessoa entra num cubículo, tipo cabine de telefone, onde é filmado bem o rosto da pessoa, e depois que a pessoa passar pelo cubículo, será liberada a passagem dela. Assim, essa pessoa não irá ter coragem de cometer algo errado lá. Agora eu vou tocar uma música aqui na radio. Green, yes. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, thunder. Você sabia que o medo melhora nosso olfato e memória? E você sabia que conversar por pelo menos 30 minutos com alguém que você gosta antes de dormir pode melhorar drasticamente a sua noite de sono? Isso mesmo. Se você conversar por alguns minutos antes de dormir com alguém que você gosta, vai mudar significativamente a sua noite de sono. Agora eu tô com uma música aqui bem bacana, bem legal aqui na Radio Gringas. Thank you. this girl closer till we're touching skin, making some space. And if she don't mind, so on. The corner's getting crowded, people, music getting louder, places out of space, spinning it into the street, just stop it, getting all together, close your eyes, shout out loud. Is it all in my fantasy? Where are you now? Where sweat these sheets out. I'ma mess your head up. And I'm a wild out on you, like I don't give a fuck. Until it's 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6. And I gotta take my time with you, cause your shit is the shit. Guys don't get it, like I get it, but I'm with it, I get it, and they just wanna hit it, but I hear, I pay attention, I'm not finished till you finish. You gon' get yours, I'ma get mine, I'ma get mine, I'ma get mine, and I'ma take my time, and I'ma do you feel now. Agora aqui na Rádio Gringas, uma entrevista. E pra começar, diga o seu nome, a cidade, de onde está falando. Bem, eu me chamo Arles Costa Brito e sou de Porto Velho, Rondônia. Qual carro gostaria de ter, se pudesse? Ótima escolha. Qual instrumento musical gostaria de ter, se pudesse ganhar de presente? Uma flauta transversal. Ótima escolha. Qual frase você leva para sua vida? O maior inimigo que você pode encontrar é você mesmo. Eita, adorei. Qual a última coisa gratificante que você fez? Tem alguma coisa gratificante? Foi convencer um jovem a voltar aos estudos e conseguir o primeiro emprego. Genial! Isto que você fez foi gratificante. Como você descreve o seu estilo? Pessoas. Ótima resposta. Qual cantor ou cantora você acha que cante com perfeição? Uma cantora, Andrea Day. Um cantor, John Denver. Nossa, essa resposta foi surpreendente. 3 melhores momentos este ano até agora. Os melhores momentos agora, né? Foi um novo recomeço na vida profissional. Excelente. E também o nascimento de um sobrinho, né? Ótimo. E estamos seguindo em frente aí, muitas coisas vão acontecer ainda durante esse ano. Sim, sempre pensa positivo. Qual parte do corpo você mais aprecia em ti? Já fui

could cry. Dia 5 tem mais Radio Greenies. Agora está chegando ao fim de mais uma Radio Greenies.